Jesus, há de te preparar também para a última hora, e tempo não haverá. Oh, Igreja, te desperta, não queiras te vacilar, te lembra da esposa de Ló que ficou transformada mais tarde a lição. Thank you.